219. 219, obrigado. Paulo Salvador, muito boa noite, TAM 9688, Lisana, Rua Escotão. TAM 9688, autorizado táxi via Índia, Alfa, Pátio 3, remota 2 Romeu, do Pátio 3, o TAM 9688. Índia, Alfa, 2, Índia, Alfa, Romeu, Pátio 3, remota 2 Romeu, TAM 9688. Alô, Salvador, Azul 5001 no gate 9, pronto para prospecto, né? Trem de pouso, chama a torre, Salvador em 1, no 8, decimal 9 e 5. 1895, até já, obrigado pelo apoio. Certo. 980 de volta, final de 3 milhas. 4980, livre pouso na 28, vento 290 graus com 39, altímetro no 0 no 7. No 0 no 7, livre pouso na 28, só para reforçar a necessidade de atendimento médico. Gente, o portão é o número 1. Obrigado, portão 1. American 230, contact Recife Sentry, 126.85 if unable, 125.45. A 5 secondary, 125.45, Bonnard, oh, no, it's American 230. Bonnard. Salvador, Salvador, Bonnard, right, 972. Alfa confere para o galeão aprovado nível 360, decola da pista 28, após a decolagem, mantém para o outro a 2.500 pés, após o perfil da saída da El, com curva à esquerda, saída da El Leda Irumi, onde intercepta UP November 857, conforme a rota do plano de voo. Transponder 5564, controle Salvador, pede no 20, décima 8. Recife 972, controle 1208, chame pronto no passe 3. Na 20, tempo da Sire, dia 0017, na 970. Fala Salvador, Azul 4980, livrou nessa escuta. Azul 4980, autorizado ataque via Índia, Alfa, portão 01. De Alfa, portão 01, 4980. Decolar da 28, vento 300 graus com 2 nós. ANCM, 33 a 6. Oi Salvador, boa noite, Azul 4959, quanto espera? Azul 4959, boa noite, após início da corrida da aeronave à frente, ali mantém 28. Pois é, após a linha mantém 4959. 28 após manter proa até 2.500 pés, curva à esquerda no perfil da saída coral. Acione o transponder. 0277, controle Salvador, opera em 120, decimal 80. Autorização para Salvador, Porto Seguro, azul 2774. Corrigindo, senhor, Porto Seguro, desculpa, Porto Seguro. Pensamento correto, no passo 3 também, pronto, azul 2774. Salve Salvador, azul 5001, pronto para ataque, CPV 117, autonomia 0420, alterna Ribeirão Preto. Ele está aqui até o ponto de espera da 28, via pátio principal, pátio 3, Rio Alfa no ponto de espera da 28, torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 017. Pátio autorizado via pátio principal, pátio 3, Rio Alfa, ponto de espera da, 3, da 28, torre 118, decimal 95, ajuste no 017, azul 5001. Go ahead, Chenet 624. Okay, we had a doubt about the call code. Just confirm the code, please, is 0260. 0260, okay. Okay, thank you. Nove, decolador 34, mantém pro até 2.500 pés, controle 120, decimal 8, bom voo. Até 2.500, quanto eixo, 208, obrigado, boa noite, 4959. 3305. Controle Salvador, boa noite, azul 4959. Azul 4959, boa noite, contato radar, suba para o nível 140, saída coral. 140 na coral. 3305 negativo devido a tráfego. Obrigado. Zulu 868, autorizado final ILS Zulu, pista 28, reporte, estabilizar no localizador. Gostaria estabilizado, 1868. A passagem do embreagem da azul a cauda, no pátio 3 autorizado, chame táxi. Controle azul 4959, com referência no setor, possibilidade de voar coral? Afirmo, prude coral, azul 4959. Coral, obrigado. Sete, dois, três, passa nível 250 para 160, tenente da Alfa. Prude com 723, acione a identificação. E essa via, chegada em pitch para 4.000 pés, o QNH na 017. Identificou, descendo via, 7.000 pés na chegada em pitch, 1017 por 1723. Luna 34. Centro de informação Alfa. Salvador, Gol Luna 34. Aguarde cota, Gol Luna 34. Vai cota. Well, the channel 624, request pushback and start up 1003. Tenente 624, please start up and push. Report for taxi. Report, we will do for taxi 1-3-4-4. 4-1-3-4. Informação em curso Bravo para Maceió, autorizado nível de voo 350, decolado da pista 28. Mantém pro após a decolagem até 2500 pés. Após cumprir o perfil da saída Aron com curva à direita, saída Aron, transição Aru, via Upes Luno 7, conforme a rota do plano de voo. Transponda 5002, controle Salvador, PL 120, decimal 8. Sua identificação, desta vez chegada a Cari, inicialmente para o nível 150, QNH 1017. Portão 02. Para ponto 02, 1134. Estabilizado, Gol 1868. 1868, chama a torre Salvador em 1-8, decimal 95. 1895, boa noite. Boa noite. Aline, decola na 28, azul 5008. 5001. Torre Salvador, boa noite. Gol 1868. 05, chama centro Recife. Em 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. Vai chamar, boa noite. Boa noite. Você já iniciou o push? Ah, 121 tem contato visual completo do fase 3. Afirmo. Sim, fiz o degolagem para 28. Ele está até o ponto de espera da 28 via Kilo, Taxway Alpha, até o ponto de espera da 28. Quando lá a torre 118 decimal 95, ajuste o altímetro no 07. Request taxi 84 Stones on board and send the reserve shower 2 hours, 10 minutes, alternate sound round. Serra Victor. Approve the taxi to holding points via Menezo, April 3, taxiway Kilo, taxiway Alpha. Holding point, runway 28, contact tower 118.95, QNH 1017. Number 2, holding point to your runway 28. Okay, roger to number 21017, May April, patch and patch 3, then Kilo Alpha to hold point, contact 18095, Ocean 6224. 001, decolado aos 41, controle 120, decimal 8, bom voo. 108, obrigado, 5001. A gente entrou em contato com a coordenação da empresa, eles nos informaram que já teriam passado para o CGNA a situação da gente ter retornado e etc, e que o plano de voo ainda estaria ativo com o mesmo número 4980 para a gente prosseguir novamente para Recife. A senhora confirma? Olha, não recebemos nenhuma informação e nem possuímos o plano do senhor aqui. Essa informação não foi passada aqui para a Torre Salvador. Peço por gentileza que o senhor entre em contato com a empresa e qualquer coisa, próxima aqui, porque realmente a gente não obteve nenhuma informação a respeito. Tá, porque eles nos tinham nos passado, a gente acabei de desligar o telefone com a coordenação, e que inclusive o CGNA já estava ciente. A gente vai passar para eles aqui que vocês não receberam nada ainda. Obrigado. Falou-se com a 3, livre à esquerda, solo 121, decimal 9. Esquerda 129, gol 868, boa noite. Gol número 34, aguarde pro puxo. Aguarde pro puxo, gol número 34. Sul 4107, via chegada para nível 120. 120, via chegada, Sul 4107. Principal, portão 06 do Pátio 1. Linha 06, Pátio 1, voo 968. 972, a linha decola da 28, vento 300 graus com 4 nós. Autorizado final, ILS Zulu, pista 28, reporte estabilizado no localizador. Desce via para 2000, reportaria estabilizada, 970. Vamos aguardar, chegamos mais próximos da nova autorização para o estacionamento. Também sua máquina agora posta de Maceió está fechada. Você pergunta, está FDR de Maceió, por favor? Posso verificar, então eu vou desconsiderar a última autorização. Então aguarde nova autorização para puxa e vou entrar em contato com o controle Maceió para obter mais melhores informações. Tá, ok, muito obrigado. Alô, 5001, respeito a Maceió Tena? Afirmativo, azul 5001, tudo restrito nível 100. Caso fale, até a posição da EL, o azul 5001 é restrição da carta, devido a tráfego. No tráfego 2 horas, 17 milhas, rumo oeste, cruza nível 150 para nível 120, tipo Embraer 190 da companhia. Gente, caso de falha da EL, 5001, até da EL. R972, decolado aos 4.6, mantém pro até 2.500 pés, controle 120, decimal 8, bom voo. Mantém pro até 2.500, 1208. 1208, viu? Controle Salvador, boa noite, o Rio 5972, decolou, mantém a proa. Boa noite, Rio 5972, contato radar, suba para o nível 360, corrijo, suba restrito ao nível 100 na saída da EL. Subindo para o nível 100, restrito para a saída da EL, Rio 5972. Bono 723, desça para 3.000 pés e reduza para 2209. 3.000 pés, 229, 723 a gol. Azul 4107, informa o tráfego, 10 horas 3 milhas, rumo sudoeste, mantém nível 100, o tipo Embraer 190. 4107. 4107, desça para nível 110. 110, 4107. Salvador, boa noite, TAM 3600, informação alta. Boa noite, TAM 3600, na proa de Dael, para interceptar a chegada cara e desce inicialmente para o nível 150, QNH 10017, acione identificação. Identificou, TAM 3600, TAM 3600. Próximo ataque, João 934. Topo tráfego, azul 5001. Afirmativo, azul 5001, suba sem restrições ao nível 360. Sobe sem restrições ao nível 360, azul 5001. O 4107, desça via chegada para 4000 pés, QNH 1017. 4107, via chegada, azul 4107. No 723, desça para 2000 pés, autorizado final ILS Zulu, pista 28, reporte estabilizando o localizador. 2000 pés, está livre o Zulu, vai reportar no localizador 1723. Soli Azul 500, não solicita a proa de Motiva. E ainda, o Azul 5001. Retirado. Estabilizou o 1970. 1970, chame a torre Salvador em 1-8, decimal 95. 1-9-5, 970. 1-2-7-3, livre pouso na 2-8, vento 300 graus com 3 nós, altímetro no 0 no 7. Livre pouso na 2-8, coronel 70. TAM 3600, foi proa de Oprim, desce inicialmente para nível 120. Oprim 120, TAM 3600. E 5972, autorizado, continua subindo para o nível 360. Continua subindo para o nível 360, Rio 5972. 4107, deixa eu ver chegada para 2000 pés. Autorizado final ILS Zulu, pista 28. Espera 2000, reporte habilitado Zulu 28, azul 4107. Está para 3000 pés, QNH 1017. 3600, chama a torre Salvador em 1-8, decimal 95. 1895, 723. TAM 3600, autorizado por onde, Cari? Cari, TAM 3600. O 4959, o serviço radar terminado, chama controle ILEL, 120, decimal 1. 1201, obrigado, Zé 4959, boa noite. 3956723. Afirmo, 934, táxi, 87 a bordo, autonomia de 2 horas e 47 minutos, soltar na Salvador. 5972, tráfego 3 horas 1 4 milhas, rumo ao Nordeste, cruza nível no 30, em descida, 1 2 3 2 0. 5972, Alfa, se eu não me engano, a paralela pista aí, em função de que a gente ainda está aguardando uma autorização da empresa para decolar, aí se a gente não quer atrapalhar o resto do tráfego. É que como os tráfegos estão pousando na 28, eles podem livrar na Delta. Então a, quem livra na Delta ingressa via Alfa e quem vai, vai via Pat 3. Ah, perfeito, obrigado. Então a gente vai pelo Pat 3, obrigado. Recife 125 na perna, 133, 75, 5, 9, 6, boa noite. Boa noite. Logo um campo, 1723. 1723, livre pouso na 28, vento 330 graus com 3 nós, altímetro no 0 no 7. Livre pouso, cabeceira 28, voo 1 na 723. 0, observe a aeronave saindo do pátio, segue via Índia, portão número 7. Você prossegue para 07, chegou na nossa dieta. O 2774, coordenação com a equipe de solo, após passagem do Boeing da Gol, na retaguarda, está autorizado o pushback somente, chama para o táxi. O 2774, copiou? O 2774 ao solo? Coordenação com a equipe de solo, após passagem do Boeing da Gol na retaguarda, está autorizado o pushback seguidamente, chama para o táxi. Nós não chamamos ainda não, senhor. Ok, desconsidere. Azul 4107, chama a torre Salvador 18, decimal 95. 8195, obrigado, até já. Certo. 8600, desça para 2000 pés. Após Cari prosseguir na chegada, Cari, autorizado final ILS, Zulu, pista 28, reporte estabilizado no localizador. 2000 após CAR está livre, completar o INS, são 3600. Solo 56, livre à esquerda, táxi nessa frequência via Alfa Índia, portão 10. Esquerda, Alfa e Índia, portão 10. Boa noite, Xenem 2-1-2, acione identificação, essa via. Chegada a CARI para 2000 pés, QNH 1017. Tema PRO. Inicialmente foi Oprim. Você manda pro de Oprim, Oxalé 62, 1-2. Wind 320 degrees at 3 knots, connection 017, cleared for a takeoff runway 28. Okay, takeoff now, runway 28, Ocean 6224. Sete, livre pouso na 28, vento 320 graus com 3 nós, altímetro no 0 no 7. Posso ligar 200 azul, 4 0 no 7. 6224, airborne 58, call departure 120, decimal 8, have a good flight. 128, thank you, bye bye, 6224. Sucosso 980, padrão só com a equipe de sola, após passagem da aeronave da Gol na retaguarda, autorizado para o feedback acionamento, chama para o táxi. Após a passagem da Azul à retaguarda, está autorizado o funcionamento Azul 4980 aguardando o foto. Então, obrigado. Pausa. Pausa com vento calmo, ok? Entendi. Departe 190-6224. Taxou Azul 2774, está com 53 a bordo, 3 horas e 20, nosso alternado é Vitória. Pode esperar. Tem quanto que espera para 2-2-9-3-4. Táxi via Kilo e Alfa, reparte no ponto de espera da 28, torre 1-8, decimal 9-5. Kilo Alfa, ponto de espera da 18, vai chamar da 28, vai chamar torre em 1895 azul 2774. O livro à esquerda, mantém antes do pátio principal. Livro à esquerda, mantém antes do pátio, azul 4107. Porte no ponto e da esquerda. Road Momba, para procedimento CARI, ILS da pista 28, passaria azul 2224, repórter descida. Se não começou, mantenha, vamos ingressar a aeronave na retaguarda. Mantenha a posição, coordenação com a equipe, após passagem da aeronave da companhia na retaguarda, está autorizado, o 4980. Tá, nós já começamos, a gente mantém a posição, então, aguardando a aeronave da companhia, o 4980. Livre ingresso no pátio, táxi via pátio, portão número 9. Pátio, portão 9, azul 4980. Plano 34, linha de cola da 28, vento 340 graus com 3 nós. Estava nera, cola pista 28, plano 980, pronto para cota? Pronto, cota, 4980. Autorizado Recife, nível 350, saída Conde, decolada 28, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5046, coteja. Autorizado 350 para Recife, decolada 28, com curva direita, saída é a Conde, aciona 5046, controle 280, 4980. Cotejamento correto, já autorizado para o inspecionamento, chama para o táxi. Gente, azul 4980. 3600. 3600, chame a torre Salvador em 118, decimal 95. 395, baixo. Bom, 1134, decolada 02, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom. Salvador, bom 1134, boa noite. Bom, 1134, boa noite, contato no radar, suba para nível 350 na saída Arão, autorizada a curva direita, bom 1134. Sub 350, Arão, autorizada a curva à direita na saída, bom 1134. Autoriza para de Arão, para o 1134. Afirmativo, gol 1134. Grande Arão, obrigado, gol 1134. Oi, boa noite, TAM 3600, final da 28. TAM 3600, livre pouso na 28, vento 310 graus com 3 nós, altímetro no 0 no 7. Livre pouso na 28, tá? 3600. 4980, agora com 92 a bordo, 92, 3 horas e 20, alternando Fortaleza. 2992 a bordo, altímetro 10 no 7. Táxi via Pátio 3, Kilo e Alfa, no ponto de espera torre 1895. Pátio 3, Kilo e Alfa. E ponto de espera chamar de 895, agradeço o apoio, boa noite, 4980. Quando possível, o 1134 aceita pro Edioso 1. Gol 1134. É, quando possível, aí a gente aceita pro de Melim ou Osmon. Gente, aguarde. Motor Departure, Ocean 6224. Na curta final ali, mantém 28. Faz a passagem do Airbus na curta final ali, mantém 2774. É, 6224, go ahead. Ok, sir, request climb, mantém 250. Roger, climb, mantém 190, wait, Ocean 6224. 190, wait, sir, 6224. Controle, boa noite, 0908 azul, 2025. Controle 6908. 6908, adicione identificação dessa via chegada para nível 200, chegada a Cário. 200, fica na via 6908. Zero da passagem ao azul, que vai ingressar via Kilo, após via Alfa, chamamento da Juliette. Passagem azul, Alfa, chamamento da Juliette, 3600. Tá, Roger, Ocean 6224. Livre decolada 28, vento 300 graus com 3 nós. Livre decolagem azul 2774. Tá, ficou 9 horas, 4 milhas, mesmo rumo, mantém nível 190, tipo a TR-72. Ok, sim, 3212, autorizado final ILS, X-ray, pistão no zero. Autorizar final ILS Zulu, pista 28, reporte estabilizado no localizador. Pedro 2224, ideal de descida. 1134 foi para o Diaru, suba restrito ao nível 250. Cadê Aracaju, restrito 350, Bonona 34. Transix 224, we are coordinate with Recife Center, but you clear to fly direct Alfa Romeo 363. Oi, bom trabalho. Transix 224. You clear to fly direct to Alfa Romeo 363 and wait for flight level 250. We are coordinate with Recife Center. Okay, sir. Direct to Alfa Romeo 363 and maintain 190. That's fine. No problem, sir. Controle, Salvador. Passaria do 2224. Ideal de descida. Saiu 2224. Isso para o nível 050. Descida para o passaredo 2224. Passaredo 2224, desça para o nível 050. Descida 050, passaredo 2224. Canal 08, pode prosseguir descida. Controle Salvador, boa noite ao Azul 2774, descolou na sua escuta, está mantendo por até 2500. Passou 6908, aguarde. 2774, contato radar, suba para o nível 160, saída Coral. 160 na Coral, vai manter para até 2500? Utilizado curva à esquerda, para o de Coral. Curvando da presente à esquerda, plano Coral, 2774 azul. 1608, autorizado descida para 4 mil pés, QNH no 017. 4 mil pés, QNH no 017, azul 6908. Oxan. Russian 6224, request descent. 6224, descent to flight level 170. 170, 6224. Oi, Salvador, azul 4980, ponto espera da 28, pronto. 2224, informa o tráfego, 2 horas, meia dúzia milhas, mesmo rumo, cruza nível 190 e descido em Embraer 190. Seu tráfego de pés e à vista, passaria do 2224. 1134, chama o centro Recife, em 126.85, até 125.45. Recife 2085, 2545, 1134. Controle 908, possibilidade igual ao Prince. Quase ainda, o azul 6908. Boa noite, TAN 3152, informação Bravo, Detão 950. Boa noite, TAN 3152, adicione identificação dessa via, chegada CARI para o nível 060, General no 017. 060 na CARI com no 017, TAN 3152. 908 autorizado, pro de Oprim ou se desejar pro de CARI. Até 2.500 pés, controle 120.8, bom voo. Mantém pro até 2.500, se chama 1208 azul 4980. Só informando que não havia sido autorizado, não havia sido instruído na autorização de tráfego, vou manter pro. Mas vai manter o 4980, boa noite, obrigado pela colaboração. Aí. For radar service terminate, contact Aracaju Approach on 120.3. 203, thank you. Have a nice night, sir. Bye-bye. Good night, Salvador, boa noite. Chanel, minha 212, sinal da 22. É, minha 212, apaixonado, 5 milhas. Assim, parece, da 212. 9980. Tá, se a gente havia sido instruído a cumprir a saída Conde na autorização de tráfego, a possibilidade de prosseguir nela e voar Conde? Gente, autorizado, curva à direita, proa de Conde, azul 4980. Tá, curvando à direita, proa de Conde, azul 4980. Do 4980. 4980. Controle, chamou o 4980. Controle de Salvador, Federal 9973, boa noite, centro da informação Bravo, cruzou 90. O Federal 9973, desce inicialmente a nível de voo 110. Desce para 110, na Itiche 9973. 14980, suba restrita a uma centena, nível de voo 100. Restrito 100, azul 4980. Normal, Chanel 6212. Chanel 6212, livre pouso na 28, vento 300 graus com 3 nós, altímetro no 0 no 7. Ok, livre pouso 28, 27. Confirmado vento? Agora 290 com 3. Pulou. 290 com 3. Mil metros de longe. Do 4980. 4980. Preparação para prosseguir na subida, curve à esquerda, proa 010. Agradece, curva à esquerda, sobre a detoração 010, 4980. Alguém 4990 mantém inicialmente a restrição de uma centena. Ainda mantendo uma centena, o 4980. Azul 6908, livre de restrição, desce para 2 mil pés, ajuste no 0 no 7, está autorizado o sinal Zulu, pista 28, Salvador, reposta estabilizada. Será um 9973 algum desvio previsto à frente? Negativo. Separa nível de voo 050. 050, 9973. O azul 4980, previsto algum desvio à frente na proa 0 no 0? Negativo, azul 4980 e vai atingir uma centena. Livre da restrição de uma centena, suba para nível de voo 350. Motivo da operação, tráfego agora posição de 1 hora, 20 milhas, no rumo sul, passando nível de voo 140 para o 050, Boeing 737-400 da Federal. A ciente do tráfego é autorizada a ascensão direta ao nível 350, mantendo a proa 010, azul 4980. Federal 9973, reduza 2309. Reduz 230, 9973. Passarelo 2224, desça para 3 mil pés, ajuste no 015. 3000, 5224. Azul 4980, está agora a 18 milhas, nordeste do VR de Salvador, reassuma a navegação, Pro de Aracaju. Pro de Aracaju, está visual com o sideral azul 4980. Azul 2774, suba inicialmente a nível de voo 140. 140 para o 2774 da Azul. Geral 9973, vetor radar para o sequenciamento, curva esquerda para o 160, o limite será o localizador. Esquerda 160, o limite é o localizador, 9973. 3152, redução 2209. 229, na 3152. Controle Salvador, Gol 098, tem que dar bravo. Gol no 098, autorizada a chegada cara e desce inicialmente a nível de voo 150. Para informação, tráfego 12 horas, 19 milhas, com deslocamento sul-oeste, passando no 30 restrito a 140. O senhor tem previsto algum dia à frente? No princípio negativo de desvio, deixa estar restrito a 150, Gol 098. Desça para nível de voo 050. 050, tem uma 3152. Geral 9973, desça para 4000 pés, ajuste no 017. 4000, 1017, 9973. Estabilizado 908, completa o final do procedimento, chame torre, 98, decimal 95. Passaredo 2224, desça para 2000 pés, ajuste no 017, está autorizado ao final do procedimento ILS Zulu, pista 28, reposto estabilizado. Autorizado descida 2000 pés, ajuste no 016, reposto estabilizado no ILS Zulu, passaredo 2224. Ajuste no 017, 1017 em Salvador. 1017, copiado. Do 2774, livre de restrição, suba para nível de voo 160, já o tráfego já ultrapassado. É autorizado 1602774. 6908. 973, desça para 3000 pés, ajuste no 017. 3000 no 017, 9973. 3152, desça para 4000 pés, ajuste no 017. Complete redução 1909, segue como número 4 na aproximação. Ok, reduz, desce a 4000 com 1907, 3172. Azul 4998. Azul 4980. Ah, 4980, né, escuta? 980 da Azul, chame Recife no 2685, alternando no 2545. 2685, 2545, 4980, obrigado, boa noite. Boa noite. Federal 9973 para o localizador, cuja direita para o 240, reporte estabilizado. Esquerda 240, reportará estabilizado 9973. Direita 240, direita. É, desculpa, direita 240. Federal 9973, desça para 2000 pés, ajuste no 017. 2000 no 017, 9973. Poderia realizar o LSXA da 28, na 3152? 3152, apresente o espaço de vetoração, curve a direita para o 080. Direita na proa 080, tá 3152. Controle Azul 2774, solicita nível 180. Eu mantenho 180, Azul 2774. 180, Azul 2774. Voo 1098, isso é para nível de voo 120. 120, voo 098. 3224 estabilizado. Afirmo, estabilizado, passaria 2224. Letra final do procedimento, 2195. 2195, passaria 2224. 3152, desça para 3000 pés, ajuste no 097. 3000 no 097, tá, 3152. Azulia 908 no solo aos 23, libere à esquerda, solo 121, decimal 9. Esquerda, 129, pedi a segurante. Boa noite, vibrou o azul, operadorante. Azulia 908, boa noite, prossiga via Quilo, pátio 3. Remota 04. Quilo, pátio 3, remota 04. Torre Salvador, passaria 2224. Aproximação final, só guardando o telefone do condição do trem. Gente, reporte baixo travado, passaria 2224. Pista 28, Salvador, reporte estabilizado. Já vira 363, desce 2500, aposta estabilizado, next aí, então 3152. Azul 2774, está agora 54 milhas, sudoeste do VR de Salvador, serviço radar encerrado, chame Torre 1198, 95. Chame Miguel, na frequência 120, decimal 1. 1201, Azul 2774, obrigado, boa noite. Atinge o antenno 120, voo 1098. 1098 da Gold, essa para 4000 pés, ajuste no 017. 4017, intenção é a esquerda 28. 098, programe após bomba, o CA Vitor 362, após o voo 363 para o ILS esquerda 28. Ciente, é o 098 após bomba. 362-363, no sequência. 9973, torre 18, 95, 9973, obrigado. Salvador, Sideral 9973, LS da 28, baixado, checado. Sideral 9973, número 2 para pouso, continua a aproximação, aguarda informação de pista livre. Continua a aproximação, aguardando pista livre, 9973. Passaredo 2224, solo aos 26, libera a esquerda, solo 121, decimal 9. Esquerda, 121, 9, 22, 24. Grato, boa noite.